Romeo, Portugal, 0-2-0. Standard runway, information Bravo to Lisbon, ready to clear. Lisbon, Bravo, Romeo, C020, chamado. Portugal 020. Confirma que o delivery está fechado. Lima, papá, papá, tango, flight level 370, via Upper Zulu 10, runway 10 after departure and turn left, Puka, departure, Zipar, transition, Zulu, India, papá, Alfa Romeo, Skog 5475, Salvador, departure 119.8. Portugal 020, clear from Salvador to Lima Papa Papa Tango, flight level 370, Upper Zulu 10, runway 10, after the partial left to Puka, Zipar, Kok 5475, and 119.8, Portugal 020. Feedback correctly, report ready to start up pushback, airport call 020. I'll call you ready for push on Santa Portugal 020. Salvador, eu vou no 868 para o pushback, acionamento no gate 01. 868, chamou o push? Chamou no 01. Acordei que o pessoal chama o táxi. Chama a taxa. Está 3512 ao controle. Prossiga. A Caju está visual, a pista em uso é 1-1-1, o vento de 2-1-0 graus com 4 nós, o QNH 1-0-1-6 e o procedimento é RNAVE para pistão 9. Ok, muito obrigado, Salvador, está 3512. Modelo para equipe de solução do táxi. Oito para o táxi, com 146 a bordo, 2:08, alterna Salvador. Taxa direita em já, falou, vou esperar 2895, ajuste 1018, boa noite. Retro, ajuste Alfa, 2895, Porto Zero, boa noite, boa noite. Alterna João Pessoa, POB 108. Sim, João Pessoa 108, táxi via pátio, Índia Alfa no ponto de espera 2895, ajuste 1018, boa viagem. Pátio, Índia Alfa no ponto de espera 1895, 1018, obrigado, gol 1098. Cuidando com a equipe de solo, após a passagem do companheiro que está aquecido 10 para o ponto de espera, inicia no 03, chama táxi. Para coordenar, posso passar. Corre, Salvador. 1-8, ponto de espera da 1-0-9. 1-8, a linha Enecola, vento 2, 1-0 graus, 1-0-9. 1-8, 6-8. 098, após o início da decolagem do tráfego da companhia, Lima tem 10. Após o A 211, prezado Confins, nível 340, via Apesolo 10. Negócio da pista 10, primeira curva direita, saída da Euleda Bridge, correção, da Euleda Motiva, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa. Aciona 5507, controle 119.8. Correção pronta 08. 868, decola 51, controle 120, confirmando 119.8, controle, uma boa noite. 198, boa noite, 68. Controle Salvador, o Bono 868. O 1868, contratado, vou para o 230 na saída PUCA. Saída PUCA, 230, Bono 868. Pronto, táxi, eu vou 1170, 67 a bordo, 4:30, Fortaleza. Sul 1170, táxi à direita, Índia Alfa, na ponta espera, 2895, ajuste 1098, boa noite, boa viagem. 7, Índia Alfa, 2895, na ponta espera, 1098, boa viagem. Eu levou no 868, poderia aprovar a Aracaju? Agora sim, tá bom. Perfeito. Guardando o gato. Autorizado para Aracaju. Aracaju, muito grato, boa noite, 68. Zero 98, decolou 54, controle 119.8, uma boa noite. 198, boa noite. Salvador, boa noite. Gol 1098. Gol 1098, boa noite. Contato cadastro para o 370 na saída. 370 PUCA. Gol 1098. Obrigado. 170, decola o 57, controle 1, 19.8, boa noite. 9.8, obrigado. Aguarde a coordenação com o centro de recife. Guardando, boa noite, 9.8. Controle, gol 1.170, boa noite. Gol 1.170, contato radar para o 370 na saída PUCA. 370 na PUCA. Dois um, táxi minha parte, Mídia Alfa, no ponto de espera, torre 295, ajuste 1-0, 1-8, boa viagem. Gol 9098, solicite ao mesmo na frequência 1-2685, alternativa 25.45. boa noite, Santana. 3152, tem informação, Bravo, autorização, Maciá. Santana, 3152, confirma a hora do plano. Ah, presente aqui, 0315. Se é 0315, não tem seu plano aqui, assim que possível, paga a cota. Ok, está aguardando, 3152. Escuta. Acho que você. Destino, Galeão? Não, negativo, é Maceió. O 1170 chama em centro Recife, na frequência 2085, alternativa 25.45. Perfeito, 25.45, obrigado. Azul 4221, a linha e decola, vento 200 graus, 10 nós. Azul 4221, decolou 06, controle 119, 18, uma boa noite. 18, obrigado, boa noite. todos, boa noite, azul 4221. Azul 4221, no quarto atrasado, azul para o 340 na cega da El. 340 na da El, 6, obrigado. Tá 3152, tá 3152, tentando localizar a planta do senhor, aguarda por gentileza. Tá, obrigado. Azul 4221. Prossiga. Autoriza a proa de móvel, senhora. Com ótima. Irei contar com o seu frente, fica aguardo. Está autorizado o voado? Estou voando bem legal. Azul 4221, no solicite ao centro na frequência do 251 e a alternativa no 3325. 3325, obrigado. Azul 4062, boa noite, na chegada Mário, desça para 2000 pés, ajuste 10117. Afirmativa, ajuste 10017. Zona 52, cota. Autorizado Maceió, nível 330, via UP Zulu. Conheço o Opera, Whisky 58, decolada 10, primeira curva esquerda, saída pouca, transição Aracaju. Nacional 5594, controle 198. Era aprovada, 258, decolada 10, curva esquerda, esquerda por Caracaju, 5514 no transponder e 119 contra o Vistar, 352, está pronto, puxa o saneamento no 02. Podendo ver aqui do solo Sonitax, só vou confirmar, é Puca, transição Aracaju, Puca, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Caju, o 3152, está autorizado, vai chamar para o táxi, tá? 3152. É. Azul 4062 autorizado. Para o táxi, é o 3152, tem 100 20 agora, 2:40, Natal. Está à direita, Índia Alfa, no ponto de espera, turno 1895, ajustando a 0 no 7. Boa viagem. Índia Alfa, no ponto de espera, 1895, TAM 312, ligado no comando. Chegada MAD, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0, 1-7. Afirmativo. Autorizado, voo 1172. Salvador, boa noite, está 3152, quantidade dando zero, está pronto. Então 3152, a linha e decola, vento 190 graus, 169. Nem decola na zero, para 3152. Decolos 2, 3, controle 1, 19, 8, boa tarde. 19, 8, obrigado. Boa noite, tá 3152, cruza 1700 pés. 3152, boa noite, contato Natal, para os 3, 3, 0, Puka. Azul 4062, autorizado ILS, reporte localizador. Autorizado ILS, reporte estabilizado, 4062, agente. 4062. Sul 4062, chame torre, 1-1-1-8-9, sul 4062. O 1172 de separa 2000, ajuste permanente, autorizado ILS-XTRAY, reporte localizador. Separa 2000, autorizado ILS-XTRAY. O 1172 reportarei no estado do localizador. Repouso 32. Eu repouso 1-0, ajuste 4062. Tarde, é a pressão. Calador está 3-1 na segunda aí. Prossiga. Saindo à esquerda para 0-0 para mais 40 milhas. Você me aprova? 0-0, na verdade, 0 seria para de Aracaju direto. Tem 5 ações fazendo a prossiga na prefeita 2685, alternando 2685. 2685, secundária? 062. 2-0, confirmando 1-9-0 graus com 1-3-2. Obrigado. Azul 4062, follow os 30, tá aqui Alfa, Kilo, até o Pad 3, não me escuta. localizado no localizador Gol 1172. Gol 1172, chame torre 118.95. 118.95, Gol 1172. Boa noite, Gol 1172. Passando externo agora. Gol 1172, já avisou com o campo? Afirmo. Gol 1172 de ponto, vento 190 graus, 142. Confirme se chove, se não? Livre pouso na 10. Senhor, não tá chovendo, não. Gente, obrigado. Salvador 1172, Solos 35, táxi via Alfa e mantenha posição antes da Juliette. Vai guardar o gate 111, vocês ocupados. 1172.